73 Alex F3 runway 10. Again? Postal, Kilo, Kilo, Runway 1, 03, it's negative, maintain most arrival, and the clear that I set to runway 10. Romeu 099, decolado aos 20, chama o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Nome. Diga. Yes, we need to perform a VOR approach runway 10. We have no ILS 10 on our database. Salvador, boa noite, é o Romeu 099, decolado, Arbor Elefa. Fazer 83, fly direct to casa, que intercepta o VOR, Delta Mike Echo, do loop. Ok, thank you very much, I contact a 2% VOR, é tudo, runway 10. Salvador, boa noite, segundo 099. Segundo 099, contato radar, sub mantenha 360, saída Árvore. 360, Árvore Elefa, com 099. Segundo 168, inicia a redução para 2109. Redução 2109. Lua 705, decolado aos 23, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Controle 208, boa noite, Lua 705. Tá aí, Alguém. Lua 705, contato radar, sub mantenha 360, boa luta. Obrigado, sua gentileza, gol na 705. Sede do voo 099, mora posição Epsilon. 099, mantenha pro de Arbor. Até. Repassando, Vitor Interfone, contato radar da Sala Coral, voa Mari 377 Arena Mar e meu viagem de descida, reporta. Vídeo 8 de Salvador, fala. Apazilo 8 de Salvador, fala. Lume 099, chama Centro Recife, frequência 1260, alternando 288. 260-288, igual no 099. Lume 168, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Autorizado e LSX3, reporte estabilizado. Chamarei estabilizado 2017. C705, chama Centro Recife, frequência 1251, alternando 3395. 1251-3395, obrigado, agora. Vacate the runway via taxiway Golf, and contact ground 121.1. 121.1, vai Golf, vai. Boa noite, Brasília 7, Salvador Ground, Alpha Zero 83, Upper Tax Alpha Juliet to Gate 10. Alpha Juliet Gate 10. 2968, completa sinal com a torre em 1-1-8-1-9-5. 18-1895, obrigado. Salvador, gol 1-1-6-8, boa noite. 1-1-6-8, avistado, os autorizados que estão no 0, vento 1-4-0 graus, 0-6 noite. Ele pousa 1-0, gol 1-1-6-8. Bom, 1-1-6-8, no solo 3-4, vou liberar a via Tatsai Foxtrot, chame solo Salvador, 1-2-1-1. 2-1-1. Alfa, antes da Judete encontrar. Bolona 68, Alfa Juliette, posição 62. Iniciante Alfa Juliette para a posição 62, obrigado. Vou tratar só com instruções de cuja velocidade, do separa 3.006 e ajuste 1.007. 3858, sendo a identificação de chegada Mário, e se mantém a uma centena, o ajuste no 097. Uma centena, no 097, 3858. 3858, 00 da presente, e pro de Duna. Duna, 3858. Contra 258 indicada? Tá com 280. A gente tem condições de manter a presente velocidade até mais próxima etapa? Posso passar dentro do Bélio, então tem que dividir para 250. Sim, autorizado do presente direto do Duna. O princípio mantendo o 280, após tiver condições de manter a 250 até mais próxima Duna. Tendo o Vitor até Fox para seu pensamento, curva esquerda, proa 360. Seu limite será radial 280. Será 360, limitado a 280, proa tal Fox. 358 é autorizado para o nível 080. 080, perfeito. mantenha 070-238-58. 58, copiou? Confirme. E autorizado ao 070. 070, 358. Centro 3858, reautorizado para o 060. 2 motel e o reajuste permanente está no 017, autorizado ele é satisfeito, está no 0, reporta no localizador. Capitão Vitor, Hotel Fox, sob liberação, curva direita, proa 060, seu limite para a radial 320 Salvador. 060, direita limitada 320, seu Hotel Fox. Tranquilo para o salto contrário. Presente em cima da navegação, autorizado para hoje, Dona. Para hoje, Dona, pronta a foto. Vitor, que eu faço controle. Capitão do Vitor, até o Fox. Escuta. Esse é para 2003, hoje o chama NS 9018, autorizado e IDS 6310, reportando na final. 2D, autorizado e IDS, eu ouvi até o Fox. Habilidade, 358, completa capitão em 118, final 95. 2, 9, 1. Salvador, boa noite. Setor 3858, MS, dá um lugar. Setor 3858, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 0-6-2 de nós. Livre pouso, 1-0, setor 3858. 13858, solo 53, prossiga táxi na frequência do solo 1211, olhe para a primeira direita. Levando para a primeira direita, solo 211, para 3858. Salve, Salvador Bonanque, 3858, livre a pista via Foxtrot. Chama 3858, autorizado táxi Alfa Juliette para portão 02. Táxi via Alfa Juliette, gate 02, 3858. Fox estabilizado no localizador. Pessoal, controle 118, Lúcio 95. Estou exatamente você, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. O Papa Tango, o Vitor Hotel, Fox final ILS, sistema 0. Vitor Hotel Fox, confirme pista 1-0 ou 1-7? Confirma, vento? Vento 1-2-0 graus, 0-6-2-8-9. Vou te preparar, 1-7 após o distante. Sim, de reporte para o cancelamento do plano IFR, Vitor Hotel Fox. Volta lá. Chama 310, sendo identificação, chegada Mar e desce, mantenha nível 050. Oi, Vitor, tá forte? Prossiga. Vai aceitar o procedimento completo para a aula dela. Gente, já avistado o pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7-9. Prossiga o pouso, Vitor, tá forte. Alfa. Confirma? Deu uma frequência alternada para o controle? Doutor Hotel Fox, solo ao 01, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1, 211. 211, doutor Hotel Fox. Fundo 1935, alto e claro. Telegram 310, livre de restrições, desça para 2003, ajuste na 018. Da Fox na chuta de solo. Da Fox na chuta de solo, trabalhou? Doutor Hotel Fox está na escuta da torre, Salvador? Sim, na escuta. Chame solo 1211. Delta Fox, confirma Pati. Pati 4, tá bem? Pati 4, gente, taxi Alfa, Juliette, Pati 1. Fique atento à viatura follow me através da posição 08. A mesma vai instruir o senhor a fazer o contorno ali nas posições 10 e 11 do Pati 1. Após estar autorizado, seguir Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, manter a posição e chama follow e chama torre, 1895. que é o Follow Metal Pátio. Aqui. Gente, vou entrar em contato aqui. Tá Fox visual com a viatura através da posição 8? Sim. Gente, então siga mesmo até o Pátio 4, né? Vai fazer o seu follow. Quilômetro 0, 3 do procedimento, porta nacional. Teu Fox está autorizado em ingresso na pista 35. Siga a viatura, a mesma vai pela Lima, pista 35 até o Pátio 4. Sinal 6-2-1-9-5. Corre, Salvador, Oceano 6-1-0, sinal 9-0, estabilizado. Boa noite. Oceano 6-1-0, pouso autorizado, pistão na 0, vento 130 graus, 85 nós. Vem por nós, vai ser na 3 na zona. Desmanhando, chegada na área desse montanha, nível 050, cruzado estado. 050, chegada na área, cruzado estado. Pistuna 0 curva à direita, saída da AEL, transição Motiva. Transponder 5533, controle 120, decimal 80. Motiva, 5533 ao transponder e o controle 2080, gol 2043. Conhece o gol 2043, chama para pushback aqui também. Já estamos prontos na posição meia, o gol 2043. Gente, gol 2043 autorizado, pushback aqui também, chama o táxi. Autorizado, é para o táxi, gol 2043. Chegada na área desse montanha, 0620. Juliana 6310, solo 114, Oliveira à direita, solo Salvador 1211. Centro de 62, controle. Bom, sim, instruções de velocidade e altitude do separador de motéis, o ajuste na 098. Lua na 096, reduz a velocidade para 2509, autorizar a descida para 050. Depois da Avianca que vai ingressar na posição 3, após estar autorizado seguir Pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de disparo da 1-0. Ponto de disparo 1895 na torre, o ajuste é 1-0, 1-8. Avianca observando o gráfico da Avianca após o ponto de posição 3, prossegue Pátio 1 no ponto de disparo 1895, 2-0-4-3, muito obrigado. Gol 2043, autorizada a linha de colar pistão 1-0, vento 1-30 graus 079. Autorizada a linha